Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Muito boa noite, está no ar mais um Arquibancada Mac, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Lembrando que este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu sou a Rafaela de Oliveira e serei a sua apresentadora da noite. Vamos começar então apresentando a bancada, o time de hoje. Vou começar pela minha frente com o Arthur. Arthur, boa noite. Qual é o seu destaque? Boa noite, Rafa. Boa noite, ouvintes. Primeiramente, boa sorte aí nessa nova caminhada agora como apresentadora. Também gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que eles podem nos escutar pelo aplicativo TV Mackenzie, se for Android, e Mac News, se for iOS. E o meu destaque de hoje vai para a demissão do Ricardo Gomes, que não é mais técnico do Tricolor Paulista. Muito bom. Ao lado dele, Gustavo, boa noite. Qual é o seu destaque? Boa noite, Rafaela. Um bom programa para você. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. O meu destaque vai para o Peixe, que está negociando um zagueiro novo, estimão, que é o Kleber, que está atuando agora no Hamburgo, na Alemanha. Muito bom. João Iso, boa noite. Qual é o seu destaque? Boa noite, Rafinha. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para o possível impeachment do presidente corintiano Roberto de Andrade. E para finalizar a bancada, o menino mais alegre, Juan. Boa noite. Qual é o seu destaque? Buenas noches, Rafa. Meu destaque vai para a final da Copa do Brasil, né? Atlético Mineiro e Grêmio, jogaço hoje. Isso aí, a gente vai falar bastante sobre a Copa do Brasil, mas vamos começar falando sobre o São Paulo, tem bastante novidade por lá. Então toca o hino do Tricolor. Vai lá, para de coração, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. Salve o Tricolor Paulista. Ricardo Gomes, que foi demitido na tarde desta quarta-feira. Para alguns uma surpresa, para outros não. A gente falou algum tempo atrás que ele poderia ser demitido, mas eu acho que ninguém esperava que fosse ainda, né, neste ano. E o que, que vocês têm a dizer sobre essa demissão? Olha, eu acho que o torcedor São Paulino deve estar dando graças a Deus a essa demissão. E você, Rosa? Eu estou dando graças a Deus porque o São Paulo vem jogando mal, vem um time grande jogando mal, é sempre triste, não é mesmo? Mas não dava para esperar até o final? Ah, é, acho que dava. Realmente dava pra esperar acabar o campeonato. Eu acho que trocar o treinador faltando dois jogos pra acabar o campeonato não vai mudar muita coisa. Sim. Mas pode falar, João Iso. É o que... Obrigado, Juan. É o que eu ia falar. Realmente podia ter esperado, até porque quem vai assumir o comando técnico do São Paulo é o Pintado. Pintado, técnico interino. Não acho que ele vá mudar muita coisa, né? Tecnicamente e taticamente nesses dois últimos jogos. Então, talvez seria melhor segurar e... Tinha muita gente que imaginava que o Ricardo Gomes até começaria o planejamento de 2017. Sim. O Leco garantiu que ele ficaria. Exatamente. Eu também imaginei, particularmente. Mas anteciparam e vamos ver se o Rogério Ceni vai assumir mesmo. Ó, vou falar um negócio. Eu acho que pra mim tem coisa por trás aí que não foi contada. Tá muito estranho isso. Da noite pro dia ele ter sido, sim, demitido da maneira que foi. Ainda mais ele treinou o São Paulo hoje pela manhã. E os atletas ficaram sabendo da demissão do técnico pelo WhatsApp. Exato. Então, é muito estranho realmente você demitir um treinador faltando três rodadas, o São Paulo que não tem mais pretensões no Campeonato Brasileiro, não pode mais ser rebaixado, não chega mais na Libertadores. E não faz sentido você demitir o treinador faltando assim apenas três rodadas da noite pro dia, sendo que ele treinou... Da noite pro dia não, né? Porque ele treinou o time pela manhã, então foi da manhã pra tarde, digamos assim. Sim. E... O Globo Esporte fez também uma pesquisa, quem que deve ser o novo técnico de São Paulo, Rogério Ceni disparado na liderança com 30% dos votos, na segunda colocação sempre ele, o Pofechô sempre Pofechô, aparecendo, Libertadores. Vanderlei Luxemburgo com 20% e o Pintado, que é o que deve assumir, né, pelo menos o que estão falando que vai assumir, apenas 1% dos votos. O nome dos do Roger não apareceu? Apareceu, eu acho. O torcedor votou no Roger também, o Roger ficou em terceiro lugar, atrás do Vanderlei Luxemburgo, 11% dos votos. Como que o Luxemburgo ainda mantém tanta força, né, por trás da... A torcida sempre gosta do cara. Peso do nome, né? É, eu acho que é, só pode ser por isso. Faz muito tempo que o Luxemburgo não ganhou um título, nem lembro qual que foi a última vez, será que foi o Palmeiras? 2008, segundo nossa produção campeonato, aqui. Campeonato Paulista, né? Isso. Caramba. Ô Iso, você só tem que tomar cuidado pra falar que o Pofechô é atrasado, porque se ele escuta, ele fica bravo, né, na televisão. Fechou. na ele televisão gosta, e não gostou muito quando ele falaram não gosta, isso não. Pra ele. Jogador meu tem que ter, ó, pra cima. Se tiver enfiado lá, joga pra cima. Mas eu acho realmente que essa história do Rogério Ceni assumir tem fundamento, até porque há pouco tempo atrás ele fez um estágio fora. Então, e por ter sido assim tão de repente, vocês acreditam que daqui a alguns dias a gente vai ter o Rogério Ceni como técnico de São Paulo? Eu acho que é completamente possível ele assumir o São Paulo. Quem diria, hein? Um cara muito inteligente, que a gente sabe que ele... Tipo, já teve problemas de grupo com outros jogadores, né? Não é novidade pra ninguém. Porque tem personalidade forte. Porque tem personalidade forte, eu acho que isso é importante. E acho também que qualquer jogador que fosse entrar no São Paulo, sabendo que o Rogério é o técnico, sabe que ele é o chefe do time. Então acho que seria um encaixe perfeito, o Rogério Ceni como treinador do São Paulo. Sim, e tem um dado aqui que... Vamos dizer que piora um pouco a situação do Ricardo Gomes, ou piorava, né? Que caso o Tricolor não consiga 4 pontos nessa rodada final, ele vai fazer a pior campanha na história do brasileiro de pontos corridos. Então, realmente, a gente viu que o São Paulo sofreu bastante durante esse campeonato brasileiro. Mas, enfim, não sei se nesse momento era um momento ideal para o técnico ser demitido. É, pode até ficar fora da Sul-América também. Sim, da Libertadores e... já. É, da Libertadores chances, quase não tem chance. Sim. E pelo que você estava falando... Ao meu ver, a torcida do São Paulo tá tão desesperada que até procura a pessoa que já salvou tantas vezes, que é o Rogério Ceni. E como a gente já vem discutindo isso daí várias vezes, em vários programas, acho muito... como posso dizer? Precipitado. Muito precipitado o Rogério Ceni entrar agora, ainda mais na situação que o time está. Acho que é falta de opção, né? É, tem falta de, não tem quase opção de técnica no Brasil. É muito tá muito difícil. Pra mim, a única opção seria o Roger Machado. Também acho. E eu acho que trazer o Rogério Ceni agora seria um erro da diretoria. Assim como, na minha opinião, foi um erro demitir o Ricardo Gomes nesse momento. A não ser que tenha acontecido alguma coisa extra-campo que não foi divulgada. Mas eu achei desnecessária a demissão do Ricardo Gomes nesse momento. E colocar o Rogério Ceni agora, eu acho que seria outro erro da diretoria São Paulina. O ideal pra mim seria, talvez até já anunciar ele como treinador, já falar, ó, ele vai ser o treinador, mas não colocar ele pra treinar no final desse Campeonato Brasileiro. Porque o time não tá muito acertado, isso já pode, ele já começando mal, pode ser ruim pra ele. Então deixa ele entrar o ano que vem, pega o time na pré-temporada, tem mais tempo pra treinar, mais tempo pra acertar o time. É que o planejamento começa antes, né? Tudo bem, o planejamento começa antes, mas imagina se ele entra agora nessas últimas 3 rodadas e sai, por exemplo, com 2 derrotas. Ele já vai ano que vem com um peso maior nas costas. Se ele entra no começo do ano que vem, ele tem um tempo maior para treinar, um tempo maior para implementar as ideias dele, tudo que ele estudou lá na Europa. E eu acho que isso poderia ajudar ele a alavancar ele nesse início de carreira como treinador. É isso aí. Só para finalizar o São Paulo, eu gostaria de falar, de dar uma notícia, que o Hudson cravou que o campeonato paulista do ano que vem será a Libertadores para eles. Então, para ter mais ou menos uma ideia de como o time tá sofrendo. Caramba, então vai ter público superior a 60 mil todo jogo, então. É, essa é a lógica. Senti uma cutucada aqui nos torcedores. Ingresso São Paulinhos. 10 conto. Pô. Ingresso 10 reais. Já tá, né? Já tá. Já tá e vai continuar. Mas ok, a gente já falou bastante do São Paulo, vamos falar então do Timão. Toca o hino do Corinthians. Timão. Corinthians está também passando mal com problemas fora de campo. Acredito que essas questões políticas influenciem muito num clube. E o Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, está sofrendo uma tentativa... Possível impeachment. Um processo de impeachment. E que complicaria, sem dúvida nenhuma, um pouco mais a situação do clube. Virou moda agora, impeachment? É impressionante, né? Ixi, Marinho. É golpe? É golpe, não sei. Será? Então, esse processo é muito complexo, tem até um requerimento realizado, né, pelo... E é grande o requerimento. É, um requerimento de 20 páginas, né, tá quase um TCC aí, e o resultado só pode até sair só em abril, né, então é uma coisa muito complexa mesmo. Foi instituído essa ideia do impeachment através, logicamente, da diretoria, do staff, né, quem trabalha nessa área do Corinthians, e tem mais de 45 itens a serem abordados nesse requerimento, então é uma coisa minuciosa mesmo, detalhada, e também entre esses casos que podem, assim, como eu posso dizer, motivar essa saída do Roberto mesmo seriam o caso dele ter alegado que foi fraudado as dívidas e as finanças da Arena Corinthians, né? O que cita, é até citado, né, dentro do artigo do requerimento, que são mais de 15 sites esportivos mostrando essa notícia, né? Então realmente é uma coisa que os caras estão colocando muito como um dos motins para justificar a saída do Roberto. Então é um processo muito difícil. Eu acho que essa saída pode ser benéfica pro Corinthians, mas ao mesmo tempo pode ser maléfica, porque é um baque, né? Tirar, sim, o presidente e dar o impeachment no presidente do clube afeta todo mundo, de certa maneira, mas o Roberto de Andrade, para mim, dos últimos anos, é o pior presidente que o Corinthians teve. Então ele fez coisas bem ruins que, para mim, foram cruciais para deixar o Corinthians na situação atual que está. Então, colocando alguém mais qualificado pode ser bom pro Corinthians, mas também pode ser muito perigoso. Eu ia tocar nessa tecla aí, mas colocar quem? Vai colocar o Neto. O Neto é só pra presidência de 2021, acho que é o próximo. Mas quem que colocaria? O André Negão, que era o cara que tá investigado pela Lava Jato? É difícil. Vai colocar quem? Cittadini? Pô, difícil, né? Tem muitas opções. Assim como no mercado tá difícil pro Corinthians contratar, tá difícil pra colocar alguém na presidência. Vai ficar vago? Garcia, até mesmo dentro do clube. O próprio Andrés tinha falado que ele queria colocar... Se ele pudesse escolher, ele colocaria o Fernando Garcia, né? Como presidente do Corinthians. E ele já tem muitos atletas e já teve muitos atletas ligados... com seus passes atrelados ao Fernando, né? Então, não sei se seria benéfico ao Corinthians. Eu não sei também, mas só para finalizar essa questão do impeachment do presidente, o pedido ele já foi passado para a comissão de ética do clube, o que poderia ter sido feito até 5 dias, então já foi passado, a gente vê que realmente eles têm uma certa pressa, e a partir de agora o Roberto de Andrade tem 10 dias para apresentar uma defesa. Eu acredito que vai ser um processo longo, eu sinceramente acho que um impeachment não vai acontecer, por mais que tenha bastante motivos para que isso aconteça, mas enfim. E falando sobre contratação, o Corinthians está de olho na situação do zagueiro Hernando, do Inter. Jesus, amado. Fraco, na minha opinião. Eu acho que é bem abaixo do que o Corinthians já tem. Com certeza. Que posição que o Inter tá? Tá lá... 17º, certo? Então, aí você já tem um pouco de noção que é um dos... A defesa do Inter ser muito fraca, porque ele é um dos pilares da defesa, né? E só não é pior a defesa porque tem um grande goleiro, né? O Danilo muito Fernandes. Muito bom goleiro. É o desespero do Corinthians, né? Não tem nome, né? Mas é mais um exemplo do que a gente já falou algumas vezes aqui no Arquibancada Mackenzie, do Corinthians. Exatamente. Olhando pra tudo que é lado e tentando contratar alguém e sem focar de verdade em alguma contratação, em alguém que venha pra resolver o problema. O Hernando não é o cara que vai vir pra resolver, a zaga do Corinthians tá passando por um momento um pouco mais conturbado e vai trazer um cara que, por mais que provavelmente não seja caro, não é um cara que vai resolver. Talvez, ao invés de trazer 4, 5 nomes, trazer um nome que solucionaria o problema do time. É difícil de achar? Mas eu acho que seria mais vantajoso pro time. Vale lembrar também que o Corinthians estava de olho, até pouco tempo atrás, no Jackson, zagueiro do Bahia, que passou pelo Palmeiras, né? Eu acho que o nosso querido Vinícius Henrique, que está aqui na produção, não gosta muito dele, né? Mais ou menos. Eu também acho ele fraco. Eu acho um zagueiro, assim, razoável, mas não é um cara para resolver o problema, né? Então, pode continuar, Arthur. Não, pode terminar. Ele não vai resolver o problema... Não, eu acho acabou. Que... Não, eu ia continuar falando sobre os reforços, que o Corinthians contratou nem sei quantos jogadores esse ano. 15? Não sei. Muitos. Quantos... É que perdeu muitos jogadores não, também. Sim, né? com certeza, mas foi o que você tinha falado. Mas se a gente fosse colocar numa balança realmente a efetividade desses exatamente, jogadores contratados. Exatamente, eu ia falar isso. Muito, talvez o Marlone. O Marlone, talvez. Acho que é o único que dá pra colocar que foi um acerto da diretoria. O Camacho... Eu acho que é um bom jogador, apesar de que não é o cara pra resolver, mas é bom pro elenco. O Marquinhos Gabriel, eu achei uma contratação boa, infelizmente não virou. Giovanni Augusto e o Guilherme também achei, mas... Mas aí não dá pra colocar exatamente como culpa da diretoria, né? Porque são bons nomes, nomes que poderiam vir pra solucionar o problema, mas infelizmente não se encaixaram, talvez ainda, mas não se encaixaram no time do Corinthians. Mas um nome como o Hernando é muito difícil que ele venha e se encaixe de primeira caia como uma luva no time do Corinthians. E outra coisa que você sempre salienta, né, Arthur, são os tiros no escuro. Exato. Né? Que, por exemplo, Alan Mineiro, Douglas, que é acho que nunca vai jogar com a camisa do Corinthians, acho que tá emprestado ao Grêmio, se eu não me engano. Já voltou. Ah, já voltou? Voltou, porque não foi utilizado no Grêmio. Pois é. Tem o Maicon emprestado ao Grêmio. Ele é o quarto goleiro. O Maicon foi pra Ponte Preta. É outro, bom nome, vai voltar agora. É, outro bom jogador, o Marcial, que passou, sei lá, 10 meses emprestados ao Cruzeiro. É, só voltou agora porque o Cruzeiro devolveu. É, Williams, que foi uma contratação pífia. É, Wilson, então são alguns nomes que mostram o desespero do Corinthians, né? Aí você tocou no nome do Alan Mineiro. O Alan Mineiro tava no Bragantino. O Bragantino foi rebaixado pra Série C e vai devolver não só o Alan Mineiro, mas também Claudinho, Guilherme Andrade e Rodrigo San. É. Quatro. Pode falar. O Alan Mineiro fez 12 jogos e apenas um gol marcado. O Claudinho e o Rodrigo San passaram a maior parte do campeonato titulares, mas não corresponderam. Sim. E o outro jogador, Guilherme Andrade, que é lateral direito. Mais uma vez, se contundindo muito e não tendo sequência, né? Então... Sim, é, quatro nomes que vêm que não devem agregar muito, né? O Claudinho jogou a Copa São Paulo, me agradou bastante na Copa São Paulo, chegou até a fazer uns jogos pelo profissional do Corinthians, mas não teve muito espaço e acabou emprestado pro Bragantino, e agora são quatro nomes que vêm para reforçar o Corinthians em 2017. E tem essa questão ainda nessa linha de reforços e etc. A diretoria do Corinthians prometeu que até o final dessa semana vai acertar os salários atrasados. Ou seja, nem os jogadores que estão lá estão com salários em dia, toda essa questão, e o Corinthians pensando isso em contratações. Isso afeta o rendimento dos jogadores, com sem certeza. Dúvida. Né? Não sem dá dúvida. Pra negar, né? Não dá pra negar. Pode até considerado um reforço, né? Acertar os salários, porque melhora o rendimento. Motivada. Claro, você trabalha, obviamente, que você vai querer receber pelo que você tá trabalhando. Apesar ninguém de que eles ganham de bastante, né? Lógico que ninguém vai trabalhar de graça. Sim. E eu acho que, por exemplo, citando o ano passado na Libertadores, que o Corinthians caiu muito de rendimento, havia boatos que foi devido a isso, né? Pela falta de salário, pelo atraso, né? Direito de imagem. Exatamente, atrasado. Tem isso também. Premiação também que o Corinthians estava devendo, né? Então, realmente, é um negócio que faz muita diferença mesmo. E falando nisso, questão financeira, o Corinthians fechou um novo patrocínio, né? Uma marca de startup de tecnologia, 21 milhões de reais por 3 anos. O primeiro pagamento de 1 milhão foi feito agora no fim de outubro. Qual o nome da empresa? É Apollo. Apollo Sports. Apollo Sports, sim. Eu conheço. Eles têm uma ideia bem legal, que eles não divulgam a própria empresa. Eles abrem para que outras empresas divulguem. Parceiras, assim? Sim, na camisa do Corinthians. Então, é claro, tem toda uma restrição por parte do Corinthians. Por exemplo, eles não aceitam empresas que tenham um símbolo verde, por exemplo. Tem toda uma questão. Mas é uma ideia muito bacana, porque não é a própria empresa que está sendo divulgada ali, são parceiros. É, e apesar do acerto do Corinthians com essa empresa, ela só vai... colocar o seu nome, né, nas costas do Corinthians, da camisa do Corinthians, a partir de 2017 na Florida Cup, né, no jogo contra o River Plate, né? Exatamente. É, vai, como o João falou, vai entrar na Florida Cup, mas o espaço já ficou livre, né? Na camiseta. Nos últimos 3 jogos, o Corinthians jogou com o espaço acima do número em branco. Lembrando que antes de fechar com a Apollo Esporte, tinha sempre alguma coisa do Corinthians, do fiel torcedor, alguma coisa relacionada a isso. E nos últimos 3 jogos já liberou o espaço, entre aspas, né, para Apollo Esportes, que só vai entrar na Florida Cup em 2017. É isso aí, a gente já falou bastante da situação do Corinthians, que é difícil, mas tem a situação de um time que tá muito boa, e esse time é o Palmeiras, então toca o hino do Verdão. Quando surge o alviverde imponente, Verdão que tá basicamente comemorando já, domingo é um jogo que eu tô vendo vários amigos meus palmeirenses já muito animados. Só olhar pro seu lado. Não, sim, pra todo lado, esse lado sempre aqui tem. Também. Bastante animado, tal, contra o jogo, no jogo contra a Chapecoense. E eu queria dizer que sobre a profecia do Cuca que ele fez lá em abril, querendo, eu lembro, garantindo que o Palmeiras seria campeão brasileiro. Eu lembro que à época muita gente criticou, falou, não fala uma besteira dessa. Até hoje tem muita gente que não gosta, né, que quando a gente fala que o Palmeiras vai ser campeão. Mas e aí, pra vocês, já é campeão? Já é campeão, mas tá dentro da expectativa. Se o Cuca disse, então era um segundo lugar, já seria uma tragédia, né? Então, Nossa senhora. A expectativa era primeiro lugar. Ele cravou, vamos ser campeões. E aí está lá, Palmeiras campeão de 2016. Até pros palmeirenses já é campeão, não tem jeito. Não tem como. Eu já falei isso faz tempo aqui na rádio. Já é campeão, já pode entregar a faixa. não vai tirar esse título. O Palmeiras não vai perder os 2 jogos. E... Quantas rodadas que o Palmeiras é o primeiro colocado? Nossa, é mais de um turno. 27 rodadas, né? Quanto? 28 rodadas. Então não tem nem o que discutir, pô. A gente tá na 36ª, pô. Desde o comecinho do campeonato. Eu acho que tem, não precisa de modéstia mais, né? Não, com certeza é só fazer a festa. Já leva o caneco, já comemora com a torcida. Leva o Danone. Fica, leva o Danone. Fica maluco na Turiaçu, né, Vinícius? E no Vila Country. Agora, Vila Country, que é pertinho ali. Pra gente, agora, 2017, pra mim tá 2016, aliás, perdão, tá definido o Palmeiras campeão. Mas o Palmeiras, é lógico, todo o planejamento excelente que tem, já tá pensando em 2017 e tá pensando no nome do venezuelano Guerra. Muito bom jogador. Sim. Gosto bastante dele, pelo Atlético Nacional, fez ótimas partidas. Meio campo muito habilidoso, vem, se vier, vai agregar muito. Chega ao time pra ser do... titular? Eu acredito que sim. Chega junto ser... com o Moisés e o Tite? Sim. Aí vai jogar quem pra marcar ali? O quem? O Tite e o Moisés? É difícil, né? Eu acho que fica um pouco desguarnecido, né? O Gabriel é um cara que eu gosto muito, particularmente o volante, né? Que sofreu com lesões esse ele ano, é muito né? Bom. Então eu acho que se o Palmeiras conseguir recuperá-lo, seria um grande reforço para ser titular mesmo, jogar ali com o Tietchan e Moisés, porque Tietchan e Moisés não saem do time titular do Palmeiras, nem que só se contratarem um Scarpa, alguém desse nível, né? Bom, realmente, mas o futebol moderno, como gostam muito de falar, não preza por aquele volante mais não, marcador, não, eu sei né? disso, mas eu acho que o Tietchan tem até mais características... bem mais ofensivas do que defensivas, acho que fica... Mas por não... mais que fique, eles voltem pra marcar e fica faltando alguém pra preencher esse espaço não, na parte da defesa. Eu concordo que perde um pouco de poderio defensivo, mas eu acho que Moisés e Tietchan, se eles fizerem aquela primeira linha, eu acho que eles conseguem dar conta do recado, sim. Eles não são ótimos marcadores, mas eu acho que conseguem... Dar conta do recado. Exatamente, dar conta do recado e não deixar a zaga tão desguarnecida. É, eu acho que para alguns jogos, talvez dê para jogar esses três aí que a gente citou, mas dependendo de algum jogo assim, um jogo na Argentina, fora de casa, catimbado, é bom colocar o Thiago Santos ali para roubar as bolas, né? Sim, aí você vê qual a situação da partida, né? Como você falou, uma partida fora de casa, que precise de mais marcação, aí pode fazer uma adaptação, mas jogando em casa, eu acho que um meio campo... Precisando do resultado, com né? Com Tietchan, Moisés e Guerra, é um meio campo muito forte, que pode criar muito pro ataque palmeirense. É, eu confesso que não acompanhei muito Guerra, só na Libertadores mesmo, contra dois jogos contra o São Paulo. É um bom jogador. Por que será, né? Por que será, né? Acho que o ouvinte já sentiu um pouco aqui da... Opa! O que foi isso? olha aí, ouvinte. A cutucada. Quem que tá falando aí com você, Juan? Quem tá falando comigo? É. Como assim? De Ulisses aqui no fundo, você não tá ouvindo o Ulisses? Ah, sabe? é verdade. Eu não tinha reconhecido. Tá muito fininha essa voz. Mas eu acho que ele é um bom jogador, contra o São Paulo ele jogou muito bem. Então acho que vai ser muito interessante, o Palmeiras sente muita falta do camisa 10. E falando no Moisés, hoje ele deu uma entrevista e nega soberba do Palmeiras, fala que o Palmeiras ainda não ganhou, que eles passaram por muita coisa nesse campeonato, tem que manter a cabeça no lugar. Eu acho que isso é muito discurso de Sim. jogador, ah, tem que certeza. Falar isso. Não tem pode... que manter o decoro, né? É muito raro e eu acho até errado um jogador chegar e falar, não, já é campeão, já acabou, não tem que fazer isso deixa pra torcida, comemorar. E os jogadores comemoram o torcedor e junto com os torcedores quando for campeão. Mas depois do jogo tem, hein? Depois do jogo tem. Prepara que tem. E Vinícius vai estar lá? Vai. Então tá bom. Vai estar mamado. Beleza. E uma outra profecia do Cuca, vamos dizer assim, seria que o Gabriel Jesus há pouco tempo vai estar entre o top 10 do mundo. De atacantes ou jogadores não no geral? Sei, ele falou isso? Ele não especificou, mas ele afirmou que Jesus vai ser top 10 do mundo em breve. Tem cara, potencial. Jogadores. Tem potencial, acho. Quase nada supersticioso, né, o Cuca? Por quê? Ah, sempre até lembrando a época do Atlético Mineiro, que ele se agarrava no terço dele, era um cara muito religioso, né, assim como o Tite, por exemplo. Sim. Mas é... Mas acho que o Jesus tem potencial. Eu acho que se ele for pro City e jogar bem lá, conseguir um espaço... Ele só tem que aprender a lidar com a marcação, né? Que a gente viu e não ficar bravo, né? A gente viu com o Donizete que ele perdeu a linha. Sim. E lá ele vai enfrentar a marcação muito também, mais né? pesada. E tocar a bola. Exatamente. E tocar a bola. Mas é difícil, né? Vai jogar... Só se ele jogar junto com o Agüero ali, né? Porque roubar o lugar dele não vai, né? Não, dificilmente, acho que não, dificilmente. Agüero é a referência do Manchester City, todo mundo sabe Mas disso. Mas se bem que correm boatos que o Guardiola quer vender o Agüero, né? Então... É, o Guardiola é um cara... Não questiona as suas atitudes, mas... Manteve o Yaya Touré fora do time... Voltou agora. Tá voltando voltou agora. E fez dois gols no jogo, decidiu. Então é umas atitudes estranhas, mas que eu confio nele. Sim, também confio. Bom, agora a gente vai falar sobre o Santos, então toca o hino do Peixe. Agora quem dá bola é o Santos. A gente tá falando sobre o vice-líder do campeonato, que, na minha opinião... Que ela fez questão de Não, passar. Sim. Eu não esperava que o Santos fosse chegar na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, eu, sinceramente. Uhum. Mas, falando ainda sobre esse aspecto de conseguir, né, com o elenco, meio mesmo sofrendo e tal, ou em alguns momentos perdas para a seleção e etc., tá de olho também no zagueiro Kleber, que é o ex-timão, e atualmente tá no Hamburgo da Alemanha. Muito bom zagueiro. Ah, não acho tudo isso, não. Eu gosto bastante dele jogar. Na época do Corinthians, jogava ao lado do Gil. É, só o Gil, né? Por isso que ele tinha bastante destaque. Exatamente. Passou pela Ponte Preta e tem 25 anos. Mas eu gosto dele. Eu acho que pode ser um ótimo reforço pro time santista, que tá atrás de nomes pra zaga, né? Não é o primeiro nome que é especulado pro Santos. E só falta contratar agora. Palmeiras daqui a pouco vai comprar também, né? A gente sabe que o Santos é o olheiro do Palmeiras, né? É, exatamente. Palmeiras não precisa mais de olheiro. Deixa o Santos. Quem que o Santos tem interesse? Ah, o Alexandre Matos vai ser demitido, não precisa contratar. Mais. Mas o Santos também está sendo, nesse momento, um olheiro do Inter. Porque ele quer buscar... Não, nesse sentido que tá... Como o Inter vai cair, aí, entre aspas, para a Série já B... Já caiu? Não, Renata fã. Não tô cravando nada, mas... Cravou. Difícil, né? A situação do Inter, enfim. Mas o Santos tá de olho só no Hernando, Paulão, Valdívia, Seixas, Sacha... Serras, obrigada. Sacha, Nico Lopes e Vitinho. Que é o time inteiro. Meu só Deus. Nossa, é liquidação agora. Eles cansaram de querer os jogadores do Atlético Nacional. Daqui a pouco aparece o Palmeiras contra todo mundo. É muita coisa, né? Mas vai contratar o time inteiro de um time rebaixado? Não faz muito mas sentido. Mas tem alguns jogadores bons. Individualmente são muito bons jogadores. São bons jogadores, mas pô... Valdívia sabe que é um talento especial, muito Valdívia. Inteligente. Chuta muito bem. Bom jogador. Serras também, será muito que bom o Valdívia jogador. Fica no Inter? Eu acho difícil, sinceramente. Eu acho que esses caras não querem jogar Série B. Ah, vai ficar Nico assim. Lopes, pagaram 30 milhões de reais no Nico então, Lopes. Ele vai jogar a Série B? Duvido muito. Acho que o jogador vai embora. Mas ele perdeu muito valor de mercado, né? Ele tinha... Ele foi isso, acho que por isso mesmo. Consegue. Acho que por isso mesmo. Pra recuperar o valor dele no Santos, ele vai ter muita oportunidade. Eu acho mas vai jogar onde ali? Ricardo Oliveira vai ser banco? Pode ser. Ah, não acredito. Ainda tem lenha pra queimar, né, Ricardo Oliveira? Mas tem mais um interesse também, é o centroavante Berrio do Atlético Nacional. Berrio. Nossa, hoje tá difícil a minha pronúncia, mas ok. Vocês... Bom jogador, mas... É a pressão, Rafa. É, agora virou titular, né, depois que o Marlos Moreno saiu do Atlético Nacional, né, que agora tá emprestado... Deportivo La Coruña. Isso, muito bem. Muito bem lembrado, emprestado pelo Manchester City, né. Berrio, bom jogador, mas não sei se vem pra ser titular, porque dificilmente vai ser alterado, né, esse quarteto ofensivo do Santos, né. E mais um nome que o Santos quer, Marcos Guilherme. Muitos nomes. Do Atlético Paranaense, né? Do Atlético Paranaense, meio campo. É bom jogador. É banco lá, né? É banco lá. Eu gosto dele. Mais um nome, né? Muitos nomes sendo especulado pelo Santos. Então, tem necessidade de tanto reforço assim? Até estranho, é muito desespero. O Santos tá parecendo nosso amigo Matheus Veloso, atirando pra tudo que é lado. Mas sempre bom, né? É sempre bom. Sempre bom contratar. Atirar também? Opa! Então, o Flavião tá falando que não tem nem dinheiro pra contratar. Como vai contratar o Valdir? Vai selecionar. Como que vai contratar um cara que custou 30 milhões? Não dá. Alguém vai ter que contratar. Se entrar um fundo financeiro aí, mas eu duvido você muito. Tem que pensar na zaga. Zaga do Santos. Sim, é, zaga. Também acho. Ah, mas falando do Kleber, apesar de ter tido sucesso no Corinthians, no Hamburgo não teve muito sucesso. Não virou. Não virou. O time vive na zona do rebaixamento. É isso que eu ia falar. E... provavelmente por muitas falhas defensivas. Uhum. E eu acho que também nos últimos jogos ele tem ficado no banco, se não me engano. Desculpa, Rafa. É importante ressaltar, né, que o Hamburgo, desde que o Kleber chegou lá, coincidência ou não, sempre briga pra cair. Esse ano está na última posição com apenas 3 pontos, né? Apesar que na temporada passada. 11 jogos, se não me engano. Quando o Kleber chegou na última rodada, o Kleber salvou o Hamburgo do rebaixamento no jogo de disputa. Ele fez o gol que deixou o time na Série A. É, o Klebão aí da massa, mas também. Mas também o Kleber, como bem disse o Arthur, jogava ao lado do Gil e teve seu maior momento na carreira no jogar Corinthians. Jogar ao lado do Gil é fácil, é né? Fácil. Até eu viro bom zagueiro jogando ao lado do Gil. Vale lembrar o Felipe. Santo Gil. Vale lembrar até o Felipe, que Zagueiro de seleção, Felipe. É, exatamente. Então, eu acho que é bom jogador, mas precisa ter um bom parceiro também do lado dele. E Gustavo Henrique pode ser esse cara. Vale lembrar que o Vitor Ferraz foi pai, então vai ser difícil, né? Nossa, você gostou disso, né? É ele que coloca? É impressionante, tem alguém que sempre coloca é o Vitor. É o Vitor Correia. Alô, Vitor Correia. Se colocar esse bagulho de novo ele aí, ele é mano, parente. O bagulho vai ficar louco pra você, mano. Ele é parente, moleque, do Vitor Ferraz. E olha, falando ainda sobre o Santos, o Lucas Lima diz que o Santos joga mais bonito que o Palmeiras e merece o título. É, pena que não é campeonato de freestyle, né? Campeonato pontos corridos. Olha aí, cutucada. Então, não, é que tem, eles Lima gostam de se cutucar, né? Mas quem ganha é quem faz mais pontos. Sim. Não adianta jogar mais bonito. É choro de vice. Ixi, olha. Nossa, encheu cheirinho o de clubismo aqui, hein? Gustavo, cheirinho de clubismo. Nossa senhora, por que isso? Explica, disserte mais sobre o assunto. Ah, não pode. Tem coisas que a gente não pode falar na rádio aqui, né? Que, mas é que... Mas você realmente acha que o Santos joga mais bonito do que o Palmeiras? Atual, no Campeonato Brasileiro, não. Pergunta difícil, né? Mas, vamos ver, ó. Em Campeonato Brasileiro, não. Mas em outros campeonatos... Anos passados o Santos joga muito melhor. É que eu acredito que o Lucas Lima falou sobre o Campeonato Brasileiro esse ano, né? Até porque ele falou que o Palmeiras não merece ser campeão, quem merece é o Santos. Eu concordo. Você ele concorda tá defendendo o time dele, mas eu acho que ele tá equivocado. Nos últimos jogos até... Tudo bem que o Santos tenha jogado mais. Só que o Palmeiras jogou muito no começo do campeonato, vai lembrar. Roger Guedes estava voando, destruindo muito. Aconteceu com o menino, né? É, deu uma oscilação, mas acho que é da idade. Ele tem quantos anos? Será? 19? Será que subiu 20. A cabeça? Ah, talvez. Roger Guedes, como dizem os meus amigos palmeirenses. Roger Guedes. Mas é o que a gente tá falando. Campeonato de pontos corrido. Bonito rapaz, né? 20 anos, confirmando aqui a informação. Bonito rapaz. Várias tatuagens. Várias. Campeonato de pontos corrido. Ryan Guedes. Que isso. Campeonato de pontos corridos precisa ter regularidade e eficiência. E o Palmeiras, né? Tá muito acima dos outros nesse Eu acho regularidade a palavra exata. O Palmeiras foi muito mais regular do que o Santos. O Santos passou por muitos altos e baixos no Campeonato Brasileiro. E até por isso não tá tão perto do Palmeiras, né? Se conseguisse manter a boa forma que tá tendo nessas últimas partidas, essa boa sequência durante mais tempo, estaria talvez até na frente do Palmeiras. Mas o Palmeiras, por mais que possa não apresentar um futebol tão bonito e tão vistoso que nem o do Santos, é futebol efetivo. Muito mais efetivo e muito mais regular, principalmente. É um né? time que tem poder de reação e isso é essencial. Exatamente. Leva poucos gols, dificilmente sai atrás do placar. Sim. E você quando leva... O Santos, num dia que tá num dia ruim, perde pra América Mineiro, perde pra Figueirense. Sim. Inter em casa, Inter mas se bem que foi bem no começo do campeonato, o Inter tava bem. Mas mesmo assim, né? Mesmo assim, Inter na balança. Perdeu pontos pra, perdeu time pro Inter que lá, também, pra times né? que estão lá embaixo. Enquanto isso, o Palmeiras, em jogos que faz uma partida ruim, tecnicamente, que não consegue acertar tantas jogadas, acaba saindo com os 3 pontos. E no final do campeonato, o que vale são esses 3 pontos na conta. Só contra o Inter, o Santos perdeu 6 pontos. Já podia estar colado com o Palmeiras. Sim, exatamente. Então, podia até perdido pro América Mineiro, mas com esses 6 pontos já estaria brigando de igual para igual, né? Sim. É isso aí. A gente já falou bastante sobre os 4 paulistas. Agora a gente vai fazer um intervalo, tomar uma água e volta já já. Uma água? Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Yeah. Bom, voltamos e hoje a gente tem jogo, graças a Deus. Primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Grêmio, no Mineirão. A gente tá falando do Grêmio, que tem 4 Copas Alô, do Renato Brasil. Gaúcho. 84, oh, aliás, perdão, 84. Deixa gente, ela falar. É, calma, vamos pros comentários sobre segura ela daqui a pouquinho. Aí, galera. 89, 94, 97, 2001 foram os anos em que o Grêmio venceu a Copa do Brasil e o Atlético Mineiro venceu em 2014. Jogão. Jogaço. Muito. Talvez, não sei se os dois melhores times da Copa do Brasil, mas não pode-se dizer que foram zebras. Jogaram muito bem, fizeram por merecer para chegar aí. E dois times ajeitados prometem duas ótimas partidas essa semana e semana que vem também. Pelo momento, vocês veem o Grêmio melhor que o Atlético? Não. Olha, eu vejo o Grêmio jogando a temporada. E aí precisa muito desse título, até pelo tempo que não ganha um título, sim, né? Sim, pela fila. Exatamente, pela fila. É desde 2001, né? Que o Grêmio não ganhou um título nacional. Então, 15 anos pesa demais, né? Igual, por exemplo, a gente tava falando do Palmeiras, 22 anos na fila para ganhar um brasileiro. Então, eu acho que o Grêmio vai entrar muito focado nesse jogo mesmo. O Grêmio joga, eu acho que merece demais estar onde chegou. Fez duas, principalmente a partida contra o Cruzeiro, uma bela partida, né? Então, não me surpreenderia nada se o Grêmio arrancasse o empate hoje. Então, antes da gente continuar falando, eu queria só passar a escalação dos dois times, pra gente ter uma ideia mais ou menos de como vai ser o jogo hoje. O Atlético Mineiro, o Vitor, Carlos César, Eraso ou Erd Carlos, porque o Eraso tá com um problema muscular, não foi selecionado. Relacionado, mas não é certeza. Gabriel e Fábio Santos, que também tem um problema, não é certeza. Caramba. Que pode ser substituído pelo Marcos Rocha. São os dois únicos problemas do Atlético. Leandro Donizete, Júnior Urso, Mike Suel e Casares, Robinho e Lucas Prato. Um bom time. Um bom time. O Grêmio vai com Marcelo Guroi, Edilson, Pedro Jeromel, Kahneman, você já estava esperando, né? Eu falava para você me corrigir. Marcelo Oliveira, Wallace, Maicon, Ramiro, Douglas e Pedro Rocha. E na frente o Luan. O Jeromel tá convocado. O Jeromel também é um problema. Ah, é? Ele foi relacionado, mas não é uma Sentiu certeza. Sentiu dores no treino. Sim. Caramba. Nossa, desfalque é importante. Um único desfalque que faz muita falta, né? É o pilar da defesa, né? É dois bons times, mas pra mim o Atlético Mineiro é superior no papel. Talvez até dentro de campo, mas uma final, tudo pode acontecer, né? A fase do Grêmio talvez seja um pouco melhor. O Atlético Mineiro caiu bastante de rendimento nesse final do Campeonato Brasileiro, de pontos corridos. Mas é um time muito, muito, muito forte. Lembrando que não tem o Fred também, né? O Atlético Mineiro, esse não é nem por opção dessa partida. E quem porque substitui? Não pode, Lucas Prato, né? Então, tá fraco o ataque do Atlético Mineiro. Tá mal. E ainda tem o Robinho lá pra brincar também um pouco. Pode falar. Tá bom. Eu acho que o Grêmio não pode nem pensar em perder hoje, porque o Atlético Mineiro tem muito mais proposta de jogo e criatividade e maneira para solucionar um resultado adverso, né? O Grêmio é muito mais um time que joga fechadinho, que explora contra-ataque, que tenta fazer o seu golzinho assim. Foi assim contra o Cruzeiro, né? Que venceu por 2-0 e só administrou no jogo da ida, não fez muita força, né? Então, eu acho que é fundamental o Grêmio não sair derrotado hoje. É, que nem você falou, o Grêmio ele tem que tentar a contra-ataque, ainda mais pela zaga que o Atlético Mineiro tem, que é uma zaga excepcional, na minha opinião. Ele vai... Tá como fugindo disse? As palavras. Fala aí. É nervosismo na rádio aí. Que isso, mantém a calma, papai. O peito sai jogando, moleque. Mata do peito e desenrola. É, ou então, o Grêmio ele vai forçar muito nas pontas, ainda mais com o Pedro Rocha e o Luan, que vai forçar muito a velocidade dos dois e a habilidade que eles têm nas pernas. Exatamente, né? Exatamente por isso, né, que o Grêmio não joga com o centroavante fixo, né? É exatamente para dar mais mobilidade, né, para esses pontas. É, e eu vou discordar aqui um pouco de você. Eu acho que o ponto forte do Atlético Mineiro, na verdade, é o ataque. Concordo. Eu acho que tem um ataque muito, muito, muito, muito forte. Então, pro Grêmio hoje, é muito importante utilizar essa velocidade. E aí, nesse ponto, eu concordo muito com você. Utilizar essa velocidade para marcar um gol fora de casa. por mais que não conte, o gol fora de casa não pode... É verdade, bom lembrar, hein? Não conta, mas não pode sair de lá, por exemplo, tomar 2-0. Ah, muito não difícil. Pode deixar, não pode deixar uma diferença grande, porque senão depois do Atlético Mineiro jogando fora de casa, muito provavelmente marca o seu gol, então aí o Grêmio vai precisar devolver esses 2 gols de diferença. Então é muito importante o Grêmio marcar gol hoje, talvez até sair com um empate, seria um ótimo resultado para levar para a Arena do Grêmio semana que vem. E um detalhe que na Arena do Grêmio semana que vem, todos os ingressos já estão esgotados. É, um dia histórico, todos. Né? A gente estava lembrando aqui o Grêmio há 15 anos sem ganhar títulos, o Atlético Mineiro nunca foi bicampeão. A torcida tá confiante. Nunca foi bicampeão de nenhum torneio, digamos, importante, assim, de... Termos nacionais, né? Termos nacionais ou internacionais, só do Campeonato Mineiro. Então, é um jogo que as duas torcidas estão muito esperançosas por esse título. Vamos ver aí quem que vai ser campeão. Será que a Carol Portaluppi vai estar presente ali? Vai estar. Ela que dá aquela motivada pro Doga 10, dá aquela brilhante. Doga 10. Doga 10. Olha, não duvido nada, hein? Se o Grêmio sai campeão... Ela entrar no gramado e o Douglas já mandar um beijo, hein? Será? No mínimo, hein? Mas ele é casado, né? Que isso, gente? Ah, tem essa não, você viu? Jogador de futebol, você acha? Aqui a gente... Mas em público assim não, acho que ele vai mandar uma mensagem de Carolzinha. No WhatsApp, é, no Cola da manhã, né? Comentarista esportivo, vocês são comentaristas. Dona Encrenca, Dona Encrenca. Ah, eu não tenho Dona Encrenca, então tô suave. Então vamos fazer assim, vamos pro palpite? Vamos começar pelo Iso. Boa, Dona Encrenca. Como você acha, qual é o placar do jogo hoje? Nossa, difícil demais, hein? 2-1 pro Atlético Mineiro. De virada. Gustavo? 1-0 Atlético Mineiro. 3-1 pro Galo. Ô, louco. Caraca. O Juanzinho? 1-1. Juanzinho. Eu tô com o Juanzinho também. Acho que 1-1 já é um belo resultado pra um jogo de volta. E agora a gente vai falar sobre a Sul-Americana, Chapecoense. Chapeterror, por favor. Chapeterror, um time que tá demais, né? Tá... Eu vi a Chapecoense jogando e realmente é um time diferenciado. É, pegou São Paulo lá. Destroçou, hein? Não perdoou. Logo 2. Logo 2 e 2 golaços. E hoje na Arena Condá vai jogar contra o San Lorenzo. É, o jogo foi 1-1, jogo de ida. Lá no Novo Gasômetro, 1-1. E agora jogo de volta na Arena Condá. Será que vai dar Chape? Eu acho que vai dar Chape. Eu tô confiante, a Chape vai ser Tomara campeão. Tomara que vá pra Libertadores. Único clubismo liberado hoje. Exatamente. Chape terror. Tem que ir, vamos lá. Não tem como não torcer, né? Não. É um time tão simpático. É bonito essa história. Igual a da Ponte Preta, em 2013, que depois de eliminar o São Paulo, ninguém imaginava isso, chegou na final contra o Lanús, e todo mundo se mobilizou pra torcer pra Ponte Preta. Por pouco. Pra cair em bucha, ficou lotado, foi 1-1 o jogo de ida, né, se não me engano. E depois a Ponte sucumbiu lá na Argentina, mas a gente torce mesmo. É isso que o futebol proporciona pra gente, né? Histórias desse tipo, né? Sim. É muito legal. E a Chape, que ano passado também fez uma boa campanha na Sul-Americana, caiu na semifinal, nas Acho quartas. Que foi quartas. Foi quartas de pro final. Pro River, né? Se eu não me engano. É, foi pro River. Caiu pro River, foi, isso eu lembro. Eu não sei se foi nos pênaltis agora, mas enfim. Foi nos pênaltis lá na Arena Condá. Eu só não lembro se foi quartas de final ou semifinal. Foi quarto porque nas oitavas tinha pego o Libertad. E aí passou nos pênaltis. Mas fez também uma campanha legal ano passado, agora foi mais longe ainda, chegando no mínimo na semifinal, né? Fica aqui nossa torcida para chegar na final. E a Chapecoense que tem um gostinho assim do futebol brasileiro. O torcedor brasileiro costuma gostar da Chapecoense. O Campeonato Brasileiro também costuma mobilizar alguns torcedores. E só lembrando que do outro lado vem ou o Cerro Porteño ou o Atlético Nacional. O primeiro jogo foi na casa do Cerro Porteño, os defensores deu Chaco. E também foi 1-1. Será que o Atlético Nacional embala Libertadores e Sul-Americano? Caramba, isso nunca aconteceu, né? Acho que nunca aconteceu. Até porque... Vai bugar, eles não permitia, né? Eles não vão nem jogar. Até porque o campeonato brasileiro, por exemplo, não joga mais Sul-Americana e Libertadores no mesmo ano, né? Há um tempo jogava, mas agora não pode mais jogar. Nenhum time brasileiro joga os dois campeonatos. É, e no jogo de ida, né? A Chapecoense, vale lembrar que perdeu muitos gols. Podia ter saído vencedora, né? Do confronto. Jogou até melhor. Que jogou melhor, principalmente no segundo tempo. Dominou completamente as ações. Praticamente não sofreu. Então é mais um dos motivos que credencia a possibilidade da Chapecoense chegar nessa final, né? Inédita. É isso aí. Boa sorte, Chapecoense. E agora a gente vai pegar o avião e a gente vai falar sobre futebol internacional. Vamos pra Champions. Vamos. Champions League, campeonato maravilhoso, um futebol só à parte. Só tem cara bonito, hein? Só tem bastante. Peraí, vamos fazer um silêncio, ouvir um pouquinho do hino da Champions? Vamos, então. Ah, como é bom. Libertadores! Você não gosta muito da Champions, não, Mãozinho? Ah, muito gourmet. Não, futebol moderno. Muito gourmet. É, gourmet, realmente. Muito gourmet, gourmet. Eu gosto daquela Libertadores chegada mesmo, assim. Ó, mas que tem que ter policiamento pro escanteio, é, né? É, cachorro no gramado. Gourmet, 8x4 ontem, Dortmund e Legia. Sei lá, jogo fraco. O Legia Varsóvia não tem ninguém pra jogar. E o Borussia, Royce, Aubameyang, é mal. Royce meteu um hat-trick pro meu delírio, hein? Ai, esse clube um jogo pode. E três gols. Então já vamos aproveitar, Artuzito, tem como você passar os resultados pra gente? Lógico. CSKA 1, Bayer Leverkusen também 1. Pelo grupo E, pelo grupo H, Sevilha 1, Juventus 3, também pelo grupo H, Dinamo Zagreb 0, Lyon 1, pelo grupo G, Copenhagen 0, Porto 0, Leicester 2, Clube Brugge 1. Leicester já classificado, Leicester, primeiro lugar. Sim. Com uma rodada de antecedência. Leicester estão da massa. Muito bom ressaltar que o Leicester está classificado na primeira Champions da história do clube. Pelo grupo F, que jogaço, Dortmund 8, Legia Varsóvia 4. Que apresentação de gala, hein? 12 gols pra nossa brincadeira. Da Royce meteu 3. É. Também pelo grupo F, em Portugal, Real Madrid bateu o Sporting por 2x1. E pelo sofrido. Grupo E, sofrido. Bruno Sérgio jogou bem. Pelo grupo Bruno E, Bruno Cheda. Vocês viram, falando disso, vocês viram o carrinho que o André deu? Eu sei que ele levou um cartão, mas não vi o carrinho. Foi que ele tomou cartão amarelo nesse lance, ele perdeu a bola, tentou recuperar, ele deu um carrinho. Em quem? Ele tem sido elogiado. Pegou na metade da canela, não lembro, não vi em quem que foi, mas pegou. É a cara do André, né? Ele tem sido elogiado lá, apesar pelo disso. Pelo amor de Deus. O técnico falou isso que ele mostra, tem sido isso mostra o baixíssimo nível do futebol português. É. Tirando o Sporting, o Benfica, o Porto e o Braga, são times. Nem o Braga ultimamente. É, talvez o Braga que joga Liga Europa geralmente, né? Mas de resto... É muito fraco. Sim. A gente fica com essa mania de... mania de vira-lata, né? Como que chama? Síndrome de vira-lata. Isso mesmo. Tinha esquecido, fugiu o nome. E fica achando que tudo que na Europa ocorre Europa é melhor. E a gente tem que, às vezes, pensar diferente que, por exemplo, em Portugal, não é. Não é mesmo. Exatamente. E o último jogo de ontem que faltou falar pelo grupo E, Monaco ganhou de 2x1 do Tottenham. Tottenham que tá decepcionando. Eliminado já. Um pouco na... Não sei se tá... Tottenham tá eliminado. Tá eliminado? Já tá matematicamente eliminado? Tá. O Falcão Garcia perdeu um pênalti. Bayer Leverkusen e Mônaco em primeiro e Bayer Leverkusen em segundo. Que pena, né? É verdade, porque ó, o Mônaco tem 11 pontos, Bayer Leverkusen 7, Tottenham 4, falta isso. Apenas uma partida. O Tottenham que tá correndo risco até se perder. Tudo bem que pega o CSKA no Wembley. Mas se vai ser no Wembley? Vai ser no Wembley. Ah. Se perder pro CSKA, fica fora até da Europa League, né? Não vai ficar nem na terceira colocação. É decepcionante, eu acredito, né? Claro. Muito decepcionante. Tem um bom pelo time. Pelo nível do futebol inglês, a gente esperava... E fez uma ótima campanha no campeonato inglês ano passado, né? Chegou a brigar pelo título com o Leicester um tempo. Sim. Foi. Tá mal. Muito pelo contrário, o Leicester, né? Que a gente tava comentando que tá muito bem. Mal. Mas o grupo tá também era mais fácil, no, né? Tá mal no campeonato inglês, né? O tá Leicester. Mal no campeonato inglês, mas tá detonando na Champions. Um gol em 5 jogos. Essa queda do Leicester. Ah, isso é. Mas na Champions tá... Não sei se surpreendendo, porque o grupo é fácil. Mas pelo menos muita gente imaginava que o Porto seria o primeiro, né? É, e o Porto tá capengando. Tá difícil pra classificar até. É, o Porto vai pegar o Leicester em casa na última rodada. Tá com 8 pontos, o Copenhagen é o terceiro, tá com 6 pontos. E o Copenhagen pega o Clube Brugge fora de casa também. O Leicester já classificado com 13 pontos, 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Leicester na massa. Será que vai longe na Champions esse ano? Eu acho que para na próxima. Não sei, depende do confronto, né? Mas podemos ter, olha só que jogaço. E quem imaginaria, né? Leicester e Bayern de Munique. Meu Deus, lembrando que o Bayern perdeu hoje pro Rostov. 3x2. Surpresa, 3x2. É o Rostov que já tá eliminado, é um caçula, né? Nunca tinha disputado Champions, né? Fez uma bela campanha no Campeonato Russo, né? Se eu não me engano, eu tô achando agora, eu acho que o Rostov foi campeão. Não, do Campeonato sei. Russo. Não sei. Lembro. Eu acho que foi o Zenit campeão. Não, eu acho que não. Mas enfim, o Rostov fez uma bela campanha, o que credenciou essa vaga, né, na Champions. Então, vamos ver, imagina só. Leicester e Bayern de Munique. Acho que nem quem joga videogame conseguiu imaginar não isso, consegue, né? Não consegue, não consegue. É, e vai dar dó. Ia ser um jogo bem legal. E falando aqui do Rostov, o Rostov agora tá em terceiro lugar, né? Podendo beliscar essa vaguinha na Europa League, direto na Liga Europa, isso. Direto na segunda fase. E o Bayern decepcionou. Muito provavelmente vai ficar na segunda colocação, né? O Atlético de Madrid, que com um empate em duas partidas, já garante a primeira posição do grupo, pega o PSV. Em casa, no Vicente Calderón, tem tudo pra ganhar e garantir essa primeira vaga. Eu vou mudar o assunto, mas pode falar isso. Não, não ia falar nada. Tá. Tudo bem, eu queria destacar Juventus e Sevilha. Pra mim, não esperava o Sevilha tomar 3-1 em casa pra Juventus. Bem lembrado, o Sevilha começou bem o jogo. Começou muito bem. Fez 1-0. São Paulo foi expulso, aí acho que pode ter caído o time. Mas teve um jogador do Sevilha que foi expulso, se eu não me engano. Bom, eu não me recordo. Deixa eu ver aqui. E me assustou essa derrota por 3-1, uma diferença larga. Foi, o time tá jogando bem forte. Franco Vasquez foi expulso aos 36 minutos do primeiro tempo. Olha aí. E aí, ainda no primeiro tempo, a Juve empatou e conseguiu fazer mais 2 gols. O Ganso, né, entrou? Olha, eu acho que o Ganso nem entrou. Meu Deus do céu, pobre Ganso. A imprensa internacional tem dito que o Ganso é um cara diferenciado. Sim. Pro Sampaoli ele é perfeito. Mas o Sampaoli elogia muito ele. Ele tá muito abaixo no ritmo física. Exatamente, e também na vontade. Por isso que, por exemplo, o Vasquez, né, que foi expulso, tava vendo esse começo de jogo do Sevilla e da Juve, ele tava combatendo muito e o meio-campo da Juventus, e eles não estavam conseguindo criar. Por isso que o Sevilla saiu na frente e teve êxito, e poderia até ter feito o segundo gol antes da Juve marcar o primeiro. Então, é um dos motivos que faz ele ser titular e o Ganso ser banco. Eu não esperava isso do Ganso, né? Nem aqui no Brasil ele tinha tanta vontade assim. É verdade. Pois é. E só trazendo a informação aqui, confirmando a informação para o nosso ouvinte, Rostov ficou na segunda colocação, o campeão foi o CSKA o ano passado, e o Rua tocou aqui no Zenit, o Zenit ficou na terceira colocação, esse foi o campeonato russo do ano passado. Aí. Bom, vocês querem falar mais alguma coisa? Porque eu preciso mudar o assunto. Fica à vontade. Eu preciso realmente, porque eu queria saber a opinião de vocês sobre o prêmio Puskas. Marlone, voto no Marlone pela zoeira. Já votei no Marlone. Então, é uma premiação aberta, é o público que decide. Igual o Wendell Lira, ele vai ser abraçado. Vocês acreditam nisso? Eu acredito. Por mais que São Paulino ou Palmeirense veja que é um cara do Corinthians, acho que eles vão abraçar pela o espírito Rue BR vai falar mais. Exatamente, muito bem lembrado. Mas não só porque o gol foi muito bonito, né, na batida. Se você observar toda a jogada, uma troca de passes do Corinthians, que ainda jogava com o Tite na época, foi... Dá pra ver que é um time treinado pelo Tite, né? Então, até eu lembro, né, que o Edilson cruzou uma bola e ele dominou no peito e colocou... Fez um... Nossa, que golaço dava. Mas o do Neymar, eu acho que foi mais bonito. E o do Neymar, vocês acham? O Neymar foi o mais bonito. Eu também acho. Na minha opinião. Eu lembro que esse gol do Neymar... O Marlone talvez ganhe pelo... Porque pela zoeira, né? Exato. A mesma coisa do Wendell Lira ano passado, que não fez o gol mais bonito, porém ganhou. E eu lembro que o Neymar marcou esse gol, que foi contra o Vila Real, logo em seguida da divulgação dos 10 melhores foi do em janeiro, ano passado. Eu acho, né? E aí acabou ficando de fora e já tava muito cotado. Desde aquela época já falavam, o gol do Neymar foi o gol mais bonito, foi o gol mais bonito. E nem se esperava muito, o Marlone nem era cotado para entrar entre os 10, quando entrou foi uma surpresa, e aí realmente foi abraçado. O próprio Corinthians já fez muitas campanhas nas suas redes sociais, no Instagram, Facebook, pedindo votos para o Marlone, pedindo para a torcida corintiana votar no Marlone. Mas o gol do Saúl também foi maravilhoso, hein? Que golaço. Nossa, ele driblou todo mundo e contra o Bayern de Munique. Mas eu colocaria entre os 3 do Marlone, pela zoeira, mais uma vez. E o do Messi também. Não, o do Messi não tinha nem que tá lá. O do Messi, se fosse qualquer outro jogador cobrando aquela falta, não ia estar lá. É só pra colocar o Messi lá. Eu colocaria entre os 3, né, que vai ser votado depois, o do Marlone e o do Neymar, porque pela plástica, pela genialidade. E eu colocaria também do cara que eu não sei o nome, que bateu a falta. Eu nunca vi uma falta daquele tipo. O cara bateu, ela fez uma curva incrível. Foi um negócio que o goleiro tava esperando. A bola ia chegar no peito dele. Ia ser uma bola tranquila. Ela fez uma curva, entrou no ângulo do outro lado. Então eu colocaria esses 3. Eu gostei do gol que teve do meio-campo do futebol feminino também. Sim. Não foi. Do meio-campo foi um cara de Mali, se eu não me engano. Do feminino foi uma menina da Venezuela. Na pequena área ali, que isso, ela fica. Aquele assim. Foi lindo. É muito gol bonito, né? Mas eu colocaria esses 3. Teve um do Atlético de Madrid também. É o Saúl. Que ele fez contra o Bayern de Munique. Eu lembro, tava vendo esse jogo na hora. Aqui no golaço. Aqui no Mackenzão. Eu, como vocês estavam falando, eu aposto no gol do Robson Canu, que é pelo País de Gales. Nossa, eu achei que esse gol não deveria nem estar. Eu acho que também entrou mais pelo contexto do que pelo gol em si. Por conta de ser do País de Gales, jogando na Eurocopa, foi um que ele dominou a bola dentro da área e girou. Ele deu um belíssimo giro já. Foi giro de corpo, né? Já desmarcando 2 zagueiros, saiu na frente do goleiro e tocou no canto. Seria meu top 3. Eu botaria ele, o do Neymar e o do Marlon, eu não vi. Você não viu o gol do Marlone? Pintura. E o Flavião? Qual que o Flavião achou que foi mais bonito? Nem monstro, certeza. Neymar, com certeza. O Juan já nem precisou ouvir pra falar. Não tem como, né, Flavião? Nem monstro. Sem clubismo. Sem clubismo. Verdade. Com certeza. Meu coração fica dividido entre votar no Ney Monstro e no Marlon. Vota nos dois. Seria, é. Não pode, só pode votar em um só. Ah, é? É o seu voto. Pô, achei que... Fica então, lá acho... e você só pode votar uma vez. Eu acho que minha paixão vai falar mais alto. Ney Monstro. Ney Monstro. Ney Monstro. Será? Mas vocês acham, assim, uma expectativa realista? Será que o Neymar ganha? Pode, eu acho completamente. Eu acho que foi o mais bonito. Eu acho que fica entre o Neymar e o Marlon, sinceramente. Eu Marlon também. Pelo contexto que todo mundo vai querer abraçar o cara, igual que foi do Wendell Lira. E o do Neymar pela genialidade. Só queria falar, acrescentar uma coisa. Que coisa, esse gol do Wendell Lira mudou a vida do cara completamente. É. Ele não teve muito sucesso na carreira de jogador, mas pra quem não sabe, ele se aposentou. Isso. E agora tem um canal de FIFA no YouTube. Que ele faz bastante sucesso. E ele é um destaque. Ele é muito bom. Ele joga muito bem. Eu acompanho bastante. Ah, é? WL e esse seria o SPKS, né? E fora a oportunidade que o cara teve de ter ido até com lá. Com certeza, virou mundialmente famoso, né? Foi na Suíça. Isso, Zurich. Isso. Conhecido o Cristiano Ronaldo, o Marcelo, o pessoal todo, realmente é já... Exatamente, é uma pessoal. Baita experiência. Esse que se o Neymar ganhar, né, seria o segundo prêmio Puskas dele. Eu acho que é bom premiar o Neymar pra compensar a falta da bola de ouro que ele não vai ganhar. Ele merece um prêmiozinho. Mas você acha que ele merece a bola de ouro? Olha, pra agora? Mim... Agora? Não, agora não. Mas pra compensar uma falta de algum prêmio internacional, eu acho que ele mereceu o Puskas. Ah, esse ano ele tá jogando muito. Tá jogando muito nessa bem. Nessa temporada, aliás, desculpa. No último jogo agora que o Barcelona empatou em 0-0, sem o Suárez e sem o Messi, ele jogou Chamou demais. Chamou a responsa. Deu um chapéu no zagueiro e colocou o segundo marcador no chão. Se tivesse concurso, não sei, prêmio, né, na verdade, pra lances mais bonitos, o do Neymar acho que ganharia. Porque foi um negócio assim que ele inventou, né? Sim. Não é uma coisa que você vê normalmente, né? É, nas peladas ou mesmo nos campos de todo mundo. Um cara muito plástico, um mito mesmo. É isso aí, mas eu enxergando esse gol do Neymar, eu lembro que na época foi todo mundo falou e tal, eu acho que ele teve extremo controle, sorte. Assim, não sorte, eu acho que foi uma questão já que ele calculou, ele imaginava, né? Era uma coisa calculada pra ele parecer ele muito simples. Vinha, né? Ele imaginou o tempo de um jogador ao outro e rodou e, enfim, eu acho Nossa, que foi um golaço. Seria, pra mim, ou o Neymar, é porque eu não gosto muito do Neymar, mas... Meu Deus do céu. Não do jogador, assim. Jogador não tem nem o que falar, pelo amor de Deus. Como pessoa? É, não conheço ele, né? Mas... Eu ia falar, pô, o que ele fez pra você? Tem aquele jogador que você sabe, sei lá, assim, santo bate, né? Como diria. Ah, não bateu do não, Neymar. Não bateu. Mas, ou o Marlone. Vou votar no Marlone. Boa, votar no Marlone. Por que será que vou votar no Marlone? Porque o futebol brasileiro precisa estar bem representado. Uh-huh. É, o futebol brasileiro, pelo Neymar, brasileiro. Brasileiro. O time brasileiro, melhor dizendo. Ah, tá. Então tá bom. Engraçado que é o Corinthians, né? Então, né? Não sei por quê. Podia ser qualquer um. Não. Mas você vai votar em quem, Iso? Eu vou votar no Marlone, pela plástica do gol. Pela plástica do gol. Pelo conjunto, pela jogada diferenciada. Boa, Arthur. Entendeu? E você? Vai votar em quem, Gustavo? Arthur? Robson, você chama de Arthur? Robson Cadu. Eu gostei da pergunta Robson dele. Robson Cadu. Diferentão. Robson Cadu. É, monstro. E você, Juanzito? Nem monstro, não precisa nem falar nada. Nem mito. Nem pai. Então tá ok, gente. O programa tá chegando ao fim. Um ótimo programa. Gostei muito. Achei últimos muito bom. Programas, hein? Da últimos nossa geração. Programas. Só não vai ser o meu último, porque a gente tá sempre de sexta aqui. Aí, tem que ter o decreto. Os caras têm que ter o decreto. E já aviso aqui: Juan e eu, Iso, estaremos presentes no último dia da rádio e muito louco. Vai ser muito louco. Muito louco o quê? Vocês estarão muito loucos? Muito louco. De felicidade. Ah, ok. Ou o programa final vai ser muito louco. Também pode ser muito legal. Isso. Final de semestre, vamos comemorar, né, isso pessoal? Isso mesmo, pessoal. É isso aí. Então eu vou começar me despedindo por você, comemorador. Boa noite, Iso. E até a próxima. Boa noite, Rafinha. Boa noite, bancada. Boa noite a todos. Falou, Flavião. Valeu. Gustavo, boa noite. Até a próxima. Boa noite, Rafa. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Para todos os alunos que estão nos escutando, quem ficou de sub, uma boa prova final. Boa. Tem que desejar boa sorte. Tem que desejar. E obrigado. E é isso aí, Arthur. Boa noite e até a próxima. Boa noite, Rafa. Parabéns aí pela sua estreia. Mandou muito bem. Não é foi estreia, dela, cara. Estreia como apresentador. Não é. É a segunda vez. É a segunda vez. Ah, então cada vez... Mas tem gostinho de primeira vez. Ah, obrigado. Rafa me livrou dessa. Sempre. Muito obrigado pra... Bancada até travei aqui, valeu Flavião e é nóis. E para finalizar a bancada, o menino alegre, olha Juanzito, alegria, boa noite. Ousada e alegria. Ousada e alegria. Boa noite, Rahá, boa noite, meus queridos amigos. O cara deu uma risadinha aqui. Boa noite, Rahá. Boa noite, Rahá. Um bom final de semana, bom meio de semana, né? Já tô me colocando já tá vislumbrando a sexta-feira. Já tá vindo aquela sexta, né? E é isso aí, galera. Um abraço, um beijo no coração. Então é isso aí. Eu agradeço a presença de todos vocês, a ajuda, o auxílio aqui de vocês, do Flavião. Muito obrigada e até a próxima. Rádio Mackenzie.